via pátio principal, após Juliette Alfa, e próximo a Gol, fecha uma torre, indo no 8, decimal 6 dúzia. Ajuste 10 no 5, tomou voo, bom dia. Ok, via pátio principal, Juliette Alfa, próxima Golf, 18, meia dúzia. Obrigado, bom dia. Estabilizado. Em instante, Matheus. O plano final chama torre 118.6, 3179. 118.6, 3179, até já. Desculpa, quem modulou foi o 3171, desculpa aí. Só se aproximando aqui do ponto de espera da 28, pronto. A gente atingiu, mas tem um ponto de espera, tráfego aí a 5 milhas e meia na cabeceira 28. Mantenha o ponto 0 da 28, 4-0 da 9. Então, 3171, passo nível 100, chame o CIF 128.8, alterna 133.25. 288-3325, 3171, bom dia. Bom dia. Confirme a frequência da torre, está 3179. 118, decimal meia dúzia. Decimal meia dúzia, 3179. Bom dia, está 3179, LF Zulu, baixar travado. Tráfico avistado, pista 28, molhada, sem chuva na vertical, últimos 90 estão fechados, seu pouso autorizado, cheque 30, 3179. Autorizado, pouso, pista 28, sem as condições, baixar travado. 7-1-8-8 para trás. Observe a na final após a passagem. Autorizado alinhar e manter. Tá, gente, então visual coronável aqui. Após a passagem dele, a gente ali mantém. No solo aos 4.6, libera a esquerda, mantém a posição na taxation, no solo 129 para prosseguir com o táxi, bom dia. 219, vai chamar 3179. Salvador, bom dia, está 3179, ligou na Eco. 379, táxi livre via Alfa, Juliette, aguardando confirmação do gate. Alfa, Juliette, confirmando 3179. Aguardando confirmação. Salvador 1607 Lagoa. 1607. Lagoa 1607, bom dia. Confirme está certa a informação Índia e o nível solicitado para Guarulhos. Ciente da Índia, nível 380. 380 será coordenado, guarda-copa, agora 607. Tem a teria saída prevista? Doutor, por isso que eu tenho 8, agora levar o Sagaz. Obrigado, agora levar, ó. 379, táxi via Índia, gate 02. Índia para o 02, 379. Controle Salvador Azul 4069. Azul 4069, contato radar, vou para nível 360, saída Goleval. Goleval 360, 4069. Livre alinhar e decolar da 28 de Salvador, ciente da restrição dos 90 metros na cabine 90, voo 1642. No 642, contato radar, suba para o nível 410, saída Aron, transição Melim. 410, Aron Melim, no 642. 4069, passa nível 130, chame Recife 128, décima 8, alterna 133, décima 25. Recife 288, 3325, 4069. Gol 1642, peça nível 1110, chame Recife 126, décima 85, alterna 125, décima 45. Gol 1642. 265, 2545, bom domingo. Será coordenado Goleval Sagaz a saída. Goleval Sagaz. Salvador, bom dia. O Webjet 6709 cruzando 190 por 150. Webjet 6709, excelente identificação, autorizado chegada de pitch, desse manter nível 070. E pitch 070, 6709. Bye. 607, campo para cópia. Copia o 607. Jogou no 607, está autorizado para Guarulhos. O número voo 380 via Upper 58. Decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem. Na saída Gole, Eval, Oi Sagaz. Transponder 5545 e a frequência do controle 119 decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 380, Upper Whisky 58, decola da pista 28, primeira curva esquerda, saída Gole, Eval após Eval, vai voar Sagaz. Controle de saída 11935, transponder 5545, 1607. Pronto, o pushback somente quando 607, ajuste é 1-0, 1-6. 1-0, 1-6, vai reportar pronto, 1-6-0-7, gol. Salvador, bom dia, gol 1804 com a informação Juliette. Gol 1804, confirme o seu estado para o Galeão. Solicita 340 Galeão. 340 será coordenado, aguarde cópia. Aguarda 1804. 16, autorizado em LS por um repórter estabilizado. 2 mil pés, 1016, 1096, LS28 autorizado, 6709. Solta. Ok, poderia adiantar a saída prevista? Menção o fito da 28. Olha o fito, já estamos prontos para o curso. Fruta 357, gole o fito. Gente, gole o fito, está pronto o push, na 357. Ocupião, então 357, está ciente da gole o fito e pronto para o pushback. Gente, irá aguardar, será o número 62 para a copa e manter a posição. Gente. 607 na escuta do solo. 1607 na escuta. 1607, só corrigir sua saída, por gentileza. Decolando a pista 28 com curva esquerda. Vai ser gole, transição Gonza. Sei gole, Gonza. Após Gonza, então voa sagaz? O perfil da saída, gole, transição Gonza. Positivo, gole, Gonza. Prossiga. Está 1,5 milhas à direita do curso da Star. 7 está autorizado para Confins, Nirvo 3620, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem. Na saída, gole, transição Gonza. Transponder 5552 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Confins, nível 360, Upper Whisky 58. Decola da pista 28, curva à esquerda. Saída gole, Gonza 5552 o transponder. E o controle 10935, Gono 897. Ótimo, e pronto, ajuste 10 no meia, Gono 897. Vamos lá. Gono 100, copiado. Já que eu vai em casa de falha, posição Arube, chamando a Brasília. 1, 2, 4, 2, 5, 1, 2, 6, 5, 5. Salvador, bom, no 715, bom dia para a sua sessão Brasil. Autorização é 1219? Primo. Então, 715 para autorização Brasília, por gentileza. 3360 Brasília será coordenada, aguarda autorização, Gol no 715. Será o número 4 para cópia. Ok, aguardando, obrigado. Controle 6709. Prossiga. Apenas para confirmar, nosso equipamento agora está fazendo um update aqui de posição. Confirme se coincide aí com o vosso. A 6 milhas do curso. À direita, né? Assim. Ok. Está sendo feito um update aqui, acho que vai encaixar agora na rota certa. Obrigado. 153, clear to Galeão, track level 360, via Upper Zulu 14 until Toquim position, after Upper Alpha 317. And departure 10828, and after departure left turn and Goli departure, and after Eval, after transition Blaze. And Squawk 5553, control departure frequency 119.35. Clear to Galeão, Fat Level 360 via Upper Zulu 14 on Turtokin, after that to Upper Alpha 317. Call departure, then Eval, left transition. Take off runway 28, first turn is left. Call code 5553 and depart control 1935 3153, gate number 3. That's correct, that's 153 and report to red for pushback and start up and ultimate side 1016. We will 1016 turn 3153. Autorizado para o Galeão, número voo 340, via Pesulo 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 28, com curva esquerda, após a decolagem, na saída Goli, após Eval, após Blaze. O transponder 5554 e a frequência do controle 119.35. Voo 1804, autorizado 340 Galeão, via Pesulo 14, até Toquim, após Upper Alpha 317. Saída daquela pista 28, primeira curva esquerda, saída Goli, transição Eval após Blast. 5554, transponder 69.35, controle Salvador. Mais voo 1804, chame pronto, ajuste 10 no meio. Mesmo descido do estado, chama pronto, voo 1804. 35 no 7, copia. Estimativo, prossiga, 357. 3517 está autorizado para Brasília, o número voo 3620, via Upper Zulu 17, decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem, na saída Goli, após Eval, após Ofito, transponder 5542 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Brasília, nível 360, saída Goli, Eval após Ofito, Upper Zulu 17. Decola da 28 com curva esquerda, aciona 5542, 1935 ao controle. Já está pronto o boost, acionamento 35 no 7. 35 no 7 está autorizado para o pushback acionamento, confirmando a saída Goli, Eval, Ofito. Estimativo, Goli, Eval, Ofito, para 35 no 7. Chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 35 no 7. Complete final LS Zulu, sobre torre 118, décimo meia. 18-6 LS Zulu, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, o EP6709, final no 28 Zulu. Bom dia, Webjet 6709. Sente do tráfego, checa o trem, pista molhada. Tem chuva na vertical, os últimos 90 estão fechados, tem um pouso autorizado. Livre pouso, sente o 6709. Vento 300 graus com meia dúzia de nós. Pushback 8 0 3. 1214, até Brasília, 1214, décima 1, 2. Salvador, Tana 3517 para o táxi, 420 com BOB de 100 e alterando pontinho. Apenas o BOB, tá 3517? Ok, BOB 100, uma centena para o táxi. Gente, tá 3517, grato, táxi via Índia, Alfa e vai reportar na Cidade Delta. Ok, táxi via Índia, Alfa reportará